Te agarro com outro, te mato, te mando algumas flores e depois escapo. Se te agarro com outro, te mato, te mando algumas flores e depois escapo. Dizem que sou violento, mas a rocha dura se destrói com o vento. Dizem que é tempo perdido, mas é só inveja porque estás comigo. Se te agarro com outro, te mato, te mando algumas flores e depois escapo. Se te agarro com outro, te mato, te mando algumas flores e depois escapo. Dizem que eu estou errado, mas quem fala isto é quem nunca amou. Posso até ser ciumento, mas ninguém esquece tudo que passou. Se te agarro com outro, te mato, te mando algumas flores e depois escapo. Se te agarro com outro, te mato, te mando algumas flores e depois escapo. Dizem que eu passei da idade, mas em ti encontro minha mocidade. Dizem que sou muito antigo, mas tudo que eu quero é ficar contigo. Se te agarro com outro, te mato, te mando algumas flores e depois escapo. Se te agarro com outro, te mato, te mando algumas flores e depois escapo. Fico até aborrecido quando telefonas para os teus amigos. Quando você não está perto, tudo em minha volta fica tão deserto. Se te agarro, se te agarro, se te agarro com outro, te mato, te mando algumas flores e depois escapo. Ai, ai, ai. Se te agarro com outro, te mato, te mando algumas flores e depois escapo. Ai, ai, ai. Se te agarro com outro, te mato, te mando algumas flores.